cabeça. Tava chapado. Tava sem ninguém, mas ainda é ilusão. A vida não é boa quando se está na solidão. Tenho vontade de pegar a corda e invocar o porão. Ansiedade e depressão quando se está na solidão. Ansiedade e depressão quando se está na solidão. Quando se está na solidão, ansiedade ou depressão, quando se está na solidão.